quando o sol nascer, ela acorda sem querer. E quando o sol se põe, ela sente sono. Conheço esse bicho, dorme 12 horas, só quer saber de manhã. Exige o meu carinho, mas tem que ser bem forte. Sou dono dela. Antes do sol nascer, ela acorda sem querer. E quando o sol se põe, ela sente sono. Conheço esse bicho, dorme 12 horas, só quer saber de manhã.